Começo de tudo, o 997, era fita cassete, era CH, Racionais e Taíde. Senhor tempo bom, quem viveu não duvide, confesso. Pega as memórias guardadas como um no disquete, lembranças repete. Tipo memória de elefante reside, igual aquele primeiro jaco que tá no cabide. Descalço nas ruas de terra, disputa pelada no campo de barro. A tuba era o prêmio, trago pro campeão. Bola de capotão, a trave de chinelo de tijolo, era só sarro. O nosso duelo era ouro, quem é que vai apagar? Paga isso, quem tava lá desde o início. Ensaio com os manos do tráfico 11, escola minha escola, meus manos. Conscientemente, forte era bala no cano. Todas as métricas avançadas, levaram embaçada nas rimas macabras. Me passaram a visão, o tempo não para, reflexão, muita gratidão. Reconhecimento é importante, e os da velha guarda são representantes. E os da nova escola são respeitantes. E nessa história vamos seguir adiante. Os tempos são outros, as coisas mudarão. Mas o ouvir é ouro e o falar é prata, e o tempo não para, não. Os tempos são outros, as coisas mudarão. Mas o passado ensina, o princípio predomina, e o rap me salvou e pode te salvar também. 2017, os beats é boom bap, trap. Mas as minhas referências são quem acrescentam no rap. Hoje os rappers choram na timeline, comédia os versos de punchline. São bravos pra caralho, assassinos de internet. Mas na vida real nós conhece. Sniper no flow, ideologia furada, mas no conteúdo não diz nada. Desfavorecimento com pouco talento, diz que faz e acontece, palavras ao vento. Quantas madrugadas, ideias trocadas. E meu mano TR nação, ó, de orelhada. Abre o olho, irmão, vamos mudar isso. Conhecimento é melhor que o ridículo. Ridículo de lidar com essa curva de rio. Talentos medidos por views, dispersaram no speed flow. Concentrados, não gritaram roll. Cansados de ser enganados, hipócritas alienados, subordinados, disciplinados. Nessa era decepcionados, fragilizados, emocionados, com fatos pouco solucionados. Os tempos são outros, as coisas mudarão. Mas o ouvir é ouro e o falar é prata, e o tempo não para, não. Os tempos são outros, as coisas mudarão. Mas o passado ensina, o princípio predomina, e o rap me salvou e pode te salvar também. Mas o ouvir é ouro, o falar é prata, o tempo não para. Mas o ouvir é ouro, o falar é prata, o tempo não para.